depois desta noite a seu lado, que importa sofrer? Porque levo a certeza que um dia amei você. A noite está fria, não deixe teu corpo sem cobrir. Encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir. Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois. Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois. Por mim esse amor amanhã pode até acabar, sabendo que nesta noite vamos amar. Depois desta noite a seu lado, quem importa sofrer? Porque levo a certeza que um dia amei você. Amei você. Amei você. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Roberto e Meirinho, A Noite do Nosso Amor. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, eu queria fazer um convite especial para você que está ouvindo o nosso programa em qualquer lugar do Brasil. Eu acho que todo brasileiro tinha que conhecer Brasília. É a capital do país, uma cidade mais moderna do mundo, uma cidade linda, né? E eu acho que todo brasileiro deveria conhecer, porque quando eu cheguei em Brasília a primeira vez, o impacto foi grande. Eu moro aqui há 45 anos e ainda me surpreendo com a beleza da cidade. Nessa época, quando começa, estava mês de julho, agosto, a cidade fica feia, porque aqui tem muitos parques, muita área verde, e fica aquele marrom da seca, né? Mas bastou dar umas chuvinhas, a chuva da primavera caiu, a cidade já está toda verde, toda cheia de flor, ipê roxo, ipê amarelo, um ipê branco maravilhoso, ipê rosa, né? A cidade floresce. Então eu acho que todo brasileiro deveria vir conhecer a nossa capital. E vindo a Brasília, você não pode deixar de dar uma passada no Bar do Alemão. Na verdade, é um belo de um restaurante de muita tradição. Existe há 111 anos lá em Itu, no estado de São Paulo. Está em Brasília desde o mês de maio e é o maior sucesso. Fica às margens do Lago Paranoá, num local belíssimo, perto do Palácio da Alvorada, onde mora a presidente Dilma, ao lado do Hotel Lakeside, viu? Todo mundo em Brasília sabe onde fica o setor de hotéis e turismo norte, e é muito fácil você me achar por lá, que eu duas, três, quatro vezes por semana eu almoço e eu janto lá, né? Quero encontrar você no Bar do Alemão, tá bom? O avô do João, Cleiton Aguiar, Madalena. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Já amei muitas mulheres, mas nenhuma me marcou como aquela Madalena que se foi e não voltou. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. E depois daquele tempo eu não pude mais parar,

apaixonada me dá seu carinho, seu amor. Joga a mãozinha pra cima, vem. Me dá um abraço e não fala mais nada. Me dá, eu quero um beijo. Diz que está apaixonada, me dá seu carinho, seu amor. Seu amor. Só o seu amor. Beijo, Goiânia. Te olho, eu sinto que te amo. Guilherme Santiago, é muito amor, rapaz. Quem gostou, levanta a mão e faz barulho. Jorge Matheus. Obrigado, gente. Obrigado, Guilherme Santiago. Bom demais, cara. Obrigado. Guilherme Santiago e Jorge Matheus. Vou até o fim. A sugestão do Vejá. Sula Mazurega, uma das mais belas vozes do Brasil. Pássaro Livre. Das amarras que você prendeu meu coração, e assim descobri que já posso viver sem você. Não sinto mais que além de você mais ninguém me satisfaz. Eu descobri que eu vivo melhor sem você e sou feliz. Pássaro livre eu sou, a mulher que sempre te amou. Dona de mim eu sou, pássaro livre. Sofri, e a tristeza marcou em mim demais. Mas agora encontrei enfim a paz. Pássaro livre eu sou. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou o sucesso Sula Mazurega, Pássaro Livre. Agora o Flavinho, ele não divulga, não é só as grandes estrelas não. Se você está começando um trabalho, ele vai fazer todo o trabalho de divulgação da dupla que eu estou lançando agora, né? Já começou a fazer o trabalho do Wagner Simão, ele percorre uma região que tem 300 e poucas emissoras de rádio, que ele faz esse trecho já há mais de 30 anos. Então conhece todo mundo conhece, o Flavinho é muito ajeitado, né? Então, se você tiver um trabalho para divulgar, um CD para divulgar, entre em contato com o telefone 61 99813601. 61 99 81 3601. Eu não vou dar o telefone direto dele aqui, que a mulher dele é muito ciumenta, vai ficar ligando muita mulher pra lá querendo namorar, ela vai brigar com ele. Então você liga pra nós que a gente passa o telefone pra ele, tá bom? No próximo bloco, Chico Rei Paraná, Gustavo Lima e João Carreiro e Capataz. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A trilha sonora da minha vida vai recordar um fato acontecido em 1982 com meu amigo, grande violonista, grande compositor, Expedito Dantas. Nesse ano ia acontecer a Copa, em que o Brasil estava cotadíssimo, né, para ganhar a Copa, e infelizmente uma bela de uma seleção que tinha Sócrates, que tinha Cerezo, que tinha muita gente boa, né? E que acabou perdendo a Copa. O técnico era o Tele Santana e a Copa acabou não vindo para o Brasil por um desses mistérios do futebol. E eu me recordo que eu estava dentro do meu carro, num dia de jogo da Copa, e eu estava passando numa avenida central aqui de Brasília, na W3, e estava ligado na Rádio Planalto AM. E o Roberto Fares, o repórter da rádio, estava entrevistando as pessoas. O que você acha do jogo do Brasil hoje? O que você acha? Quanto é que você acha que vai ser? E o Chico Rei Paraná tinha acabado de lançar um LP, um long play, um vinil, e que tinha uma música do Expedito Dantas. E quando ele viu ali uma oportunidade de divulgar o trabalho, o repórter perguntou para ele: aí, quanto é que você acha que vai ser o jogo da seleção? Ele falou: não, inclusive, o Chico Rei Paraná gravaram uma música minha, eu comecei a rir, que eu achei que ele é engraçado, né? E o repórter: rapaz, mas quanto vai ser o jogo da seleção? Ele falou: o disco está muito bonito, Chico Rei Paraná canta muito, rapaz, o resultado da seleção. O rapaz perguntava sobre futebol e ele respondia sobre o disco, né? E é exatamente essa música aqui que faz parte da trilha sonora da vida do Expedito Dantas, o compositor dessa música que o Chico Rei Paraná vão cantar, Homens Fortes Valentes. Do sertão nordestino vou cantar um hino de luta e amor, louvando o sertanejo, aproveito o ensejo, viva o lavrador. Louvando o sertanejo, aproveito o ensejo, viva o lavrador. Homens fortes, valentes, que rompem correntes das secas que matam. O seu gado, sua mata, seu cão, sua gata, seu povo e seu chão. Oi, sertanejo que foi cangaceiro, desbravador do sertão. O seu peito é de aço e jamais o cansaço prendeu suas mãos. O seu peito é de aço e jamais o cansaço prendeu suas mãos. Sertão nordestino, vou cantar um hino de luta e amor, louvando o sertanejo, aproveito o ensejo, viva o lavrador. Louvando o sertanejo, aproveito o ensejo, viva o lavrador. Homens fortes, valentes, que rompem correntes das secas que matam. O seu gado, sua mata, seu cão, sua gata, seu povo e seu chão. Oi, sertanejo que foi cangaceiro, desbravador do sertão. O seu peito é de aço e jamais o cansaço prendeu suas mãos. O seu peito é de aço e jamais o cansaço prendeu suas mãos. Na trilha sonora da minha vida, Chico Rei Paraná, do Expedito Dantas, Homens Fortes Valentes, uma gravação de 1982. Voando no tempo, chegando agora na atualidade, o sucesso do momento, Gustavo Lima, Fui Fiel. Te quis do teu jeito, te

no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Gente, mas é impressionante o tanto que o tempo passa depressa. Esse programa de hoje é o programa de número 1390 que eu faço desde que eu estou aqui na Rádio Estúdio Brasil, desde o dia 16 de junho de 2008, que foi o ano que eu comecei a fazer o programa, que já estamos caminhando para o sexto ano, né? Rapaz, o tempo passa é voando. Olha, você que está afim de fazer um evento aí na sua cidade, você é o prefeito municipal, presidente do sindicato, você que é aquela pessoa que gosta de promover os eventos aí na sua cidade, diretor social do clube, você tem uma churrascaria, uma lanchonete da moda, que você faz shows, a RBM Música facilita a sua vida, porque ela faz o contato para você, entre você e os artistas que você pretende levar aí. Eu queria sugerir a vocês os shows de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje é uma dica para que você leve uma vida mais saudável. Por exemplo, beba muita água, diminua ao máximo o açúcar, diminua ao máximo o sal. Eu, por exemplo, eu sigo isso aqui, eu bebo água demais da conta. Açúcar, eu só uso açúcar no café, porque não tem jeito. Café com adoçante é ruim demais da conta. Mas, por exemplo, suco, eu tomo suco com gelo e sem açúcar. Não uso açúcar. E sal, eu não coloco sal na salada. Eu tempero a salada com limão e com azeite. Posso garantir para vocês que a gente leva um certo tempo para acostumar. Mas depois que você acostuma, fica uma delícia. Outra coisa que eu pratico sempre. Durma 8 horas por dia. Eu durmo 8 horas todos os dias, né? Engraçado que as pessoas, eu sempre ouvi as pessoas dizendo que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai diminuindo a necessidade de sono. Eu, quanto mais velho eu fico, mais sono eu tenho. Eu sou o contrário de tudo, né? Olha, é o seguinte, coma mais o que nasce em árvores e plantas e menos comida produzida em fábricas, enlatados, essas coisas, né? O que você puder comer de comida natural, eu aqui na minha casa, por exemplo, o tempero, a hortelã, o alecrim, né, o manjericão, é tudo nativo aqui em casa. Eu vou lá, a gente tem um canteirinho, então a gente pega na hora, né? Isso é uma beleza, não tem inseticida, não tem nada, né? Não tem esses venenos. Então o que você puder comer de árvores e plantas e menos comida enlatada e produzida em fábrica, melhor. Viva com os 3 S, energia, entusiasmo e empatia. Empatia é o tratamento que você dá às pessoas, né? Sempre com um sorriso nos lábios. Outra coisa importante, ande de bicicleta. É, pode parecer uma coisa simples, mas andar de bicicleta faz um bem danado. Agora, essa aqui é sensacional. Brinque com seus irmãos, com seus filhos e com seus netos. Uma manhã ou uma tarde que o meu neto passa comigo aqui, ele me põe para jogar bola com ele, me põe para balançar na rede. Quando ele vai embora, eu estou frouxo, estou cansado, mas estou feliz da vida. É realmente uma beleza, né? Outra dica que eu vou dar por minha conta aqui, se reúna com seus amigos, né? Tire um tempo para jogar conversa fora, para tocar um violão, para cantar uma música, para dividir uma pizza, para comer alguma coisa, para conversar, viu? Isso faz um bem danado para a saúde. Outra coisa, leia neste ano 1 ou 2 livros a mais que você leu o ano passado, tá? Arranje tempo para orar ou para rezar. A hora que for, que você for deitar, a hora que você for acordar, o tempo é seu. E outra coisa, faça caminhadas de no mínimo 30 minutos por dia. E enquanto estiver caminhando, sorria. Não fecha a cara não, viu? Olha, essas dicas aqui de vida saudável, depois eu tenho outras que eu vou passar para vocês, mas essas aqui são básicas e você pode ter certeza. Se você praticar isso aqui, você vai ter uma vida muito mais saudável. Esse é um fenômeno, né? Eu conheci em 83, ele já era sucesso.

nossos planos. Os anos de amor, tanta coisa em comum. Tente esquecer da paixão incontida, das voltas em que a vida envolveu cada um. Tente esquecer de buscar por nós dois, cada vez que encontrar novo caso de amor. Tente esquecer de você que um dia me amou. Esquecer de buscar por nós dois, cada vez que encontrar novo caso de amor. Tente esquecer de você que um dia me amou. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, isso aqui é sucesso, né? 78 essa gravação, Tente Esquecer, e o homem tá na crista da onda até hoje, né? Vou te contar, rapaz. Ah, rapaz, eu não sei se eu choro ou se eu dou risada com essas bobagens que esse pessoal que faz vestibular, olha só o que, que eles escreveram. Isso aqui não é brincadeira, não, isso foi escrito mesmo nas provas de vestibular, né? Princípio de Arquimedes, todo corpo mergulhado na água sai completamente molhado. A maconha deve ser proibida quando há flagrante. O metro é a 1/1000000 parte de 1/4 do meridiano terrestre e, para o cálculo dar certo, arredondaram a Terra. Quando o olho vê, ele não sabe o que está vendo. Ele manda uma foto elétrica para o cérebro que explica para ele, viu? Isso é fantástico, né? É de uma inteligência. Olha essa aqui. O homossexualismo, ao contrário do que todos imaginam, não é uma doença, mas ninguém quer pegar. Agora, essa aqui é fantástica. O índice de fecundidade deve ser igual a 2 para garantir a reprodução das espécies, pois precisa de um macho e de uma fêmea para fazer o bebê. Pode até ser 3 ou 4, mas bastam 2. E para fabricar uma anta, hein? Vou te contar, rapaz. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai falava para mim assim: meu filho, não perca uma oportunidade. Uma oportunidade é um cavalo que passa arriado na porta da casa da gente. E se a gente não montar, o cavalo vai embora e nunca mais você pega ele. Assim é a oportunidade. E é o que eu quero fazer com você agora. Eu quero lhe dar uma oportunidade de você dar uma arrumada na sua vida, viu? Você pode ter a grande oportunidade para ganhar dinheiro em sua própria casa ou no seu local de trabalho, sendo um revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, lá em Pernambuco. É uma grande oportunidade para lojistas, representantes e sacoleiras. Anote aí o telefone. Vou lhe dar 2 números, um da Vivo e um da TIM. 61-9981-3601. 9981-3601, esse é da Vivo. 61-8143-8802. 61-8143-8802, esse é da TIM. Você liga, nós vamos pegar o seu telefone, passar para o Jefferson Borba, que é o dono da indústria, e ele vai ligar para você, porque aí toda a curiosidade que você tiver, ele te explica melhor do que ninguém, né? A Oporte Jeans manda para qualquer lugar do Brasil via transportadora. Agora, não é para você comprar 1 ou 2 calças, é para você comprar uma quantidade para você revender. Existe um peso mínimo que as transportadoras levam, né? Eu não sei quanto é, mas o Jefferson vai explicar para você direitinho, viu? Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. você vai ter uma possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender mais barato que os concorrentes. E eu estou com jeans na mão, aqui uns jeans macio, bonito, cheio de, tem um cheio de pedrinho, o negócio é coisa chique, né? Não é qualquer coisa não, é um negócio chique, viu? Você começa vendendo em pequena quantidade, daqui a pouco você vai estar com a sua própria loja, né? Seja um revendedor, ó, Porte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje, amanhã e depois, nesse final de semana, o Leandro e o Ricardo, da dupla, a Patrícia Araújo, minha conterrânea lá de Coromandel, o Egmar Ribeiro da Silva, a comunicadora Leninha Santos, aqui de Brasília, a Luísa Dias, o Alessandro Cruz, a Paula Ferreira, o meu primo Marcos Machado, lá em Coromandel, grande cantor e compositor, o Reinaldo Bione Sena, a minha amiga Glória Cruz, lá em Paramirim, lá na Bahia, a Margarete Barbosa de Carvalho, o grande cantor Amaraí, uma das mais bonitas vozes da música sertaneja de todos os tempos, o grande humorista, ele é integrante daquele grupo Os Melhores do Mundo, meu amigo Giovanni Mendes Nunes, a minha amiga Dina Murim, está fazendo aniversário hoje também, o Francisco Aparecido Paulo, o Luiz Ferreiro Putu, meu conterrâneo lá de Coromandel, que mora aqui em Brasília, o Paulo Sérgio, o Fábio Estrada, Neide Rocha, o Demarco Sampaio Dantas, o Caju, da dupla com Castanha, a Denise Pérez Pena, a Nanda Magalhães, a minha amiga Fernanda Carolina Miúda, né, filha da Dorinha, a Elcimar Moura Maia Pena, a Ana Maria de Moraes e a Lúcia Passe. E você, que está de aniversário hoje e eu não estava sabendo? Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer aí o Salmo 91, Deus o Nosso Protetor. Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1.000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da tua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés, você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Que beleza, né? O Salmo 91, Deus o Nosso Protetor, que a Márcia Ferreira fez aí, faz parte do CD de Salmos dela, que você pode comprar pelo Projeto Confiança, pagando apenas R$15 e recebendo na sua casa, depois que você receber o CD, que você paga. Junto vai o número de uma conta, que você vai até uma loja de loteria, uma agência da Caixa e faz o depósito, viu? Mande seu nome e endereço para o e-mail da Márcia, é marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. Sucesso novo de Fernando e Sorocaba, Mo. Oh,

na mesa ele encontrou. Em poucas linhas explicava que foi embora, que o Zé naquela hora viu que tudo se acabou. Desesperado e descrente desta vida, sua alma destruída daquela separação. No seu ranchinho vive sempre recordando esse triste desengano que feriu seu coração. Ele sabe que ela foi iludida por outra mulher fingida que levou à perdição. Mas se um dia voltar arrependida, é sempre relembrando Goiaba, Dico e Vidoco, Zé da Carolina. A frase retocável de hoje, quem me mandou foi meu primo Julim, lá de Patos de Minas. Perguntei ao meu espelho, espelho, espelho meu, haverá alguém mais bonito do que eu? E ele me jogou uma lista telefônica. Essa foi a frase retocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Najara. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Atenção, atenção, Arnaldo Lopes de Souza, mais conhecido por Cotonete, no garimpo do Manelão, na região do Maracajá. A sua irmã, Rosenilda Lopes, de Tucuruí, no Pará, avisa que foi agendada a audiência da guarda do seu filho para o dia 22 de outubro e pede a sua presença sem falta. Quem conhecer aí o Cotonete, o Arnaldo Lopes de Souza, no garimpo do Manelão, na região do Maracajá, onde ele estiver, pede a ele para ele não faltar a audiência da guarda do filho dele lá no Fórum de Tucuruí, no Pará, no dia 22 de outubro. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Najara. Amor verdadeiro. Tô sentindo a falta de você aqui. Coração tão sozinho, pra onde fugir? Quando olho te vejo, é paixão, é desejo. Não posso viver assim. O dia em que se foi, só deixou solidão. Um vazio no peito de amor e paixão. Disse que o nosso caso termina assim. Que tudo que começa um dia tem fim. Se pra você não valeu todo o nosso amor, vou aprendendo a viver, controlando essa dor. Sei que um dia aparece um amor para mim, que assim seja verdadeiro, dure a vida inteira e não acabe assim. Tô sentindo a falta de você aqui. Coração tão sozinho, pra onde fugir? Quando olho te vejo, é paixão, é desejo. Não posso viver assim. O dia em que se foi, só deixou solidão. Um vazio no peito de amor e paixão. Disse que o nosso caso termina assim. Que tudo que começa um dia tem fim. Se pra você não valeu todo o nosso amor,